Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Thank you. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade.

E vocês estão ouvindo obras para piano do grande compositor russo Rachmaninoff. E os pianistas que estão nos brindando com a sua arte maior hoje são Josvan e Mercel e Claire Chevalier. Thank you.